Você está ouvindo Metal PhD. E aí, galera Headbanger, aqui é o Thiago. Aqui é o Raul. E nós estamos começando o episódio número 10 do Metal PhD. Formando novos Headbangers. E nesse episódio número 10, vai ser um episódio em que a gente vai contar mais histórias. Então a gente vai falar um pouco sobre o blues, desde o comecinho, nos anos 30. E aí vai indo, e com o passar do tempo, a gente vai explicando tudo sobre os fatos aí. E pra trazer um pouco mais de curiosidade também, né, Raul? É, hoje o programa é patrocinado pelo History Channel. E por isso a gente vai contar um pouco da história... O comecinho antes do rock, né? Que é o blues, o country e o jazz. A gente vai contar um pouquinho desse começo, né? Porque a gente meio que tem um objetivo de contar a história do rock inteira. Então, a gente vai começar pelo blues, que, claro, essa é a raiz de todo o rock, onde surgiu. E depois a gente vai subindo com o heavy metal, o rockabilly, o rock psicodélico, o progressivo e até chegar nos dias de hoje. É, exatamente. Mas isso aí vai demorar, então vamos começar pelo blues e depois a gente vê como vai ficando nos próximos episódios. E pra abrir eu escolhi o Puro Blues, uma música aí muito foda pra gente escutar. Eu escolhi a música do Robert Johnson e a música dele é Hellhound on My Trail. É uma música aí dos anos 30 que vale a pena a gente ouvir pra gente começar esse episódio com muito estilo. Vamos lá. Acabamos de ouvir Robert Johnson com a música Hellhound on My Trail. E vamos lá começar a falar sobre esse grande estilo de música que influenciou vários estilos, que é o blues. Vamos lá. Bom, o blues em si, o puro blues, ele começou lá na África, né? Então, ele é uma música que vem... que pega muito a característica da raça negra. Então... Lá na África, durante os anos... durante a época da escravidão e tal, século 17, eu acho. tinham esse costume de cantar canções religiosas e tal, que vinham da terra dele, para poder afastar assim, a canseira e o sofrimento que eles tinham também durante a escravidão e o trabalho que eles tinham que fazer, que era muito pesado. Então, blues também pode ser traduzido como tristeza. Então, eles falam assim, I will sing my blues, que é eu vou cantar a minha tristeza. E depois da Guerra Civil Americana, esse termo acabou pegando. Só que mais tarde, o blues ele chegou a ser influenciado pelo jazz, pela música clássica, pelo soul, que é o estilo americano, pelo folk também. Então ele foi misturando várias coisas que mais tarde vieram a surgir o rock que a gente conhece. Mas no começo, durante os anos 30, na verdade é assim, no começo da década mesmo, 1903, contam histórias de que havia um cara chamado de William Christopher Hand, que alguns chamam ele de o pai do blues, porque ele descobriu um cantor por aí, enquanto ele viajava, que cantava esse estilo de música. E ele gostou e ele meio que se aproveitou disso. Então ele foi tipo um dos primeiros assim a fixar o gênero mesmo. E de acordo com a história, a primeira música de blues, né, é chamada St. Louis Blues, que era essa música que esse cara, né, o Hendy achou que o cara tá tocando, que na verdade é uma música meio que de essa música spiritual, né, tipo uma música work, que eles falam, que é tipo música de trabalho, que é quando várias pessoas começam a cantar. Na época, né, na época da escravidão, eles tinham que pegar algodão, né, muito no sul, porque no sul tem muita essa coisa de plantação de algodão. É meio que eles tocavam em unisono, né, que é tipo coral, esse tipo de música, né, que é como se fosse uma música, tipo a capela, né. Aí essa música foi, tipo, era bem famosa entre esse tipo de música, né, work music, e aí foi considerada a primeira música de blues, essa música aí, a St. Louis Blues. E um dos primeiros músicos, assim, que depois desse cara, do Handy, que veio a popularizar o blues, foi o Charlie Patton, que foi nos anos 20. E aí, nessa época, todos eles... Era comum aquela apresentação de solo de violão e tals. E mais tarde também começaram a surgir nomes como Son House, William Brown, Leroy Carr, Boo Carter, Billy Willie Johnson, que são nomes que ajudaram a popularizar o blues. Durante essa época, todos eles ficaram bem famosos e cantavam várias músicas como Catfish Blues e John the Revelator, que são canções que possuem vários intérpretes, mas que não possuem tipo nunca se sabe o verdadeiro compositor dela. Teve vários covers durante a história. E logo depois, nos anos 30, veio Robert Johnson, que também existe muitas lendas em cima do nome desse cara. Porque ele foi um dos primeiros músicos a morrer com 27 anos, como aquela lenda dos 27 anos também, como a gente sabe. Tem muitas lendas que dizem que ele acabou vendendo a alma pro diabo para poder aprender a tocar violão. Inclusive, a série Supernatural até fala dele, cita em um dos episódios, acho que se não me engano, da segunda ou terceira temporada. Acho que da terceira. E ele ficou muito famoso. Na verdade, ele fez só 27 músicas, né? Mas a maioria delas ficou famoso, que entre elas são a Crossroads Blues, né? Tem a Me and Devil Blues e a própria que a gente acabou de tocar, Hellhound ou My Trail. Que se você vê, ó, os caras. Por isso cresceu muito essa lenda de ele ter dado o álbum Demônio, porque a maioria, algumas das músicas dele citavam isso daí, né? Tipo, coisa do capeta. Sim, Crossroads Blues, fala do blues das encruzilhadas. Hellhound on My Trail, que é o cão do inferno na minha cola. Então, tipo, criou-se bastante expectativa, né? Bastante misticismo em volta da história desse cara. E ele foi fundamental, assim, pra história do blues, mesmo tendo composto 27, 29 músicas. É um nome que marcou e que influenciou muitas outras pessoas que vieram a seguir. Só que... Aí depois dos anos 30, né, vamos pros anos 40, começaram a surgir as primeiras bandas. Foi quando mais ou menos, tipo, começaram a parar de fazer essas... não parar, mas diminuir essas apresentações solos. E começaram a surgir mais bandas. E aí, durante os anos 40, foi quando também teve a explosão da guitarra elétrica. Que aí começaram a fazer violões elétricos, guitarra elétrica, essas porra toda. Que é pra poder, tipo, meio que ajudou a popularizar o som. Então, com esses novos artifícios, um pequeno grupo, assim, que era meio famoso, acabou se expandindo e atingiu, tipo, todo o sul dos Estados Unidos. É. Um dos primeiros a começar a usar a guitarra eletrificada foi o T-Bone Walker, né? Que era um grande guitarrista de blues. E ele ficou muito famoso por várias músicas, como a Mean Old World também, né? Que é uma música muito famosa. Uma música que ficou muito famosa, que vários cantores de blues regravaram, né? Que é a Stormy Mountain, né? Que, aliás, inspirou muito o B.B. King a, tipo, começar a tocar guitarra, que ele até próprio disse que quando ele viu essa música, ele, putz, isso que eu quero fazer. E várias músicas desse cara foram regravadas por vários cantores de blues, e ele influenciou muito, não só na parte do blues, mas na parte musical em geral, como Jimi Hendrix também se inspirou nele para começar a tocar guitarra, Eric Clapton, entre outros. Bem no comecinho ainda, um pouco antes dessa época, antes dos anos 40, o blues ele ainda era bem cru, então era só o cara e o violão. Então, você percebe mesmo que é uma música mais triste, assim, é uma música mais calma e que tem um prosseguimento da música que é sempre característico dela. Só que a partir dos anos 40, começou a envolver um pouco de jazz e um pouco do soul dos Estados Unidos. Então, as músicas começaram a ficar um pouco mais trabalhadas e começaram a vir outros instrumentos em cima. E foi aí que surgiu B.B. King, Muddy Waters também, Howlin' Wolf, que também é muito conhecido, e que é assim, que foi quando popularizou aquela leva do blues mesmo. É, que aí no começo dos anos 40, vários cantores de blues, que eram do sul do Mississippi, começaram a migrar pra Chicago, né? E Chicago, naquela esperança de como o Mississippi não era lá grande coisa, né? Porque era só plantação, os caras não tinham tanto trabalho quanto seguia, então meio que seguiram pra cidade de Chicago, né? Que tipo, era meio que um grande polo de trabalho. E com isso, eles começaram a conhecer, por exemplo, jazz. No Chicago era muito famoso jazz. Em vários lugares tocava jazz em Chicago, né? Com isso, incorporou bastante dentro do blues, né? A bateria do jazz ajudou bastante. Trompete, gaita não, porque gaita já tinha, acho que já até tocava antes de vir pra Chicago, mas o trompete ajudou bastante, né? E aí que também meio que incorporou, que aí meio que surgiu meio que o rhythm blues, né? Que era tipo um blues mais agressivo, né? Começou a envolver bastante aquele swing, né? Que eles falam, um gingado. É. E a maioria das músicas do blues, eles sempre falam sobre várias coisas, mas religião, sexo, coisa normal, tipo trabalho, conta o problema das vidas de várias músicas, né? Eles contam sobre problemas pessoais dos próprios cantores, né? Tipo, o cara, sei lá, fumou até cair duro, tá ligado? Aí o cara me conta, é como se fosse uma história, mas das músicas de blues, ele conta meio que uma história pessoal dele. E nessa época dos anos 40, né, já em Chicago, um cantor que ajudou muito a música do blues, né? Também, junto com o Robert Johnson, foi o Muddy Waters, que ele fez várias músicas famosas, né? Uma música que também que influenciou uma banda, uma grande banda inglesa, né? Que é a música Rolling Stone, né? Que ajudou bastante. E, tipo, ele compôs também, fez várias músicas, como Baby, Please Don't Go, I Can Be Satisfied, Honey Bee, entre outras, né? E ele ajudou bastante do jeito que ele tocava, com swing, né? E ele foi tipo um dos primeiros a tipo deixar todos os instrumentos elétricos, né? Tipo bateria junto, tudo, né? Então meio que começou a dar um ar de jazz, porque o jazz que fazia bastante isso. E isso ajudou bastante a incorporar o blues, né? Que aí também ajudou a incorporar o rhythm blues, né? Que é o ritmo mais agressivo do blues. E uma das características de tipo um dos outros artistas que também surgiu na época foi o B.B. King, que também hoje é considerado um dos melhores guitarristas, acho que vivos, e melhores guitarristas do mundo, da história também. E que ele acabou criando um estilo que é só dele, né? Ele toca de uma forma muito simples, é muito bonito ver você assistir uma apresentação do B.B. King. O melódico dele é muito boa, A marca registrada dele é o vibrato que ele usa na guitarra. E sem falar que também ele tem um vocal muito poderoso. Eu não sei se é meio que do gene, mas se você prestar atenção, muitas das pessoas negras têm um vocal muito foda. O Michael Jackson é uma delas, assim. Então, vários cantores de blues, Aretha Franklin, e é muito... não sei se vem da própria característica deles, mas é um ponto muito forte em que todos eles têm um vocal muito melódico, e é muito gostoso você ouvir artistas desse gênero cantando. E B.B. King é uma delas, que canta de uma forma simples, suave, e que basicamente acho que todos já que são guitarristas deveriam conhecer, e se não conhecem. B.B. King foi, né, um dos grandes, que diz até que é um dos rei do blues, né? Dizem que é o rei do blues. Ele influenciou vários, mas muito, muito guitarrista. Eric Clapton, por exemplo, é muito fã do B.B. King, e até já tocou com eles várias vezes, né? O George Harrison, né? Do Beatles também. O Jeff Beck, que é um puta guitarrista também. O próprio Jimi Hendrix, entre Johnny Winter também. Rolling Stones, várias bandas se influenciaram junto com o B.B. King, né? Sim, o estilo dele de tocar é único e incomparável, assim. E o interessante é que ele ainda está vivo, então você pode encontrar no YouTube várias apresentações dele recentes. Isso é muito gostoso de ver, a gente pouco tem acesso a isso, porque hoje em dia não tem muitos artistas que fazem blues. Então, e o cara é uma influência para todo mundo. E é engraçado que, eu não sei se foi a primeira pessoa que colocou o nome de uma guitarra, mas... A guitarra dele, a Lucille, né, é muito famosa. Tipo, a marca, né, que ele fez. Acho que ele meio que fez, tunou, pode dizer assim, desse jeito, tipo, com Velozes Furiosos. Ele tunou uma guitarra, né, só dele, que é meio que única. Que nem o Jimi Hendrix, que também tinha uma guitarra que era canhota, né. Que ele, se eu não me engano, ele era destro tocando numa canhota. Não, eu não lembro agora. E ele tocava numa guitarra feita pra destro. Olha, o cara é foda pra caralho. E assim, ele é muito famoso essa guitarra dele, né, Lucille. Acho que até tem marca dela pra vender, né. E assim, várias músicas dele ficam famosas. I Like to Live to Love, Philadelphia, My Song também ficou muito foda. Change the Things, né, The Tour is Gone, que também é uma música muito famosa dele. E entre outros, várias, tocou muita música, até hoje ele faz música, né. E ele ajudou bastante no blues. E outro que eu quero falar também, que ele ajudou não só na parte musical, mas na parte vocal, é o Howlin' Wolf. Que ele era muito famoso pelo jeito de cantar dele. O vocal dele era muito grosso, cru, né? Tipo, meio que pesado, sabe? E a música dele tinha muito swing, muito, assim, um jeito relaxante de guitarra, de ritmo, né? Uhum. Outro nome que a gente também não pode deixar de citar é o John Lee Hooker, que ele mais tarde se identificou como Boog, né? Também foi muito marcado pelo jeito que ele cantava, né? Que foi uma das coisas assim que mais pega no blues, porque todos têm uma levada parecida, mas o jeito de cantar é uma forma que marca bastante o músico, e o dele não foi diferente. E também foi um dos primeiros que decidiu eletrificar assim, a guitarra no blues. E ele foi o precursor também dessa época do blues em Chicago, que foi nos anos 40. Então, ao lado do Muddy Waters, como você citou também, tem esse de John Lee Hooker e o Howlin' Wolf, que são tipo nomes que ficaram muito famosos e que mais tarde vieram a influenciar de diversas formas muitos músicos que viriam pela frente. Que aliás, o próprio Eric Clapton, o pessoal muito fala que ele é tipo um negro, quer dizer, um branco com alma de negro, né? E porque ele tem como ele tem muita influência com vários desses cantores que a gente citou, né? Cantores e guitarristas, ele conseguiu pegar uma tanto parte técnica, mas muito o ritmo do blues, né? Também o Stevie Ray Vaughan, que ele também é um que tem um estilo muito grande de blues, né? Que graças a esses cantores e guitarristas também ajudou ele bastante a ter o estilo próprio dele, né? depois dos anos 40, né? E aí foi quando começou a influenciar diretamente o rock. Então a gente vai separar o cast para a segunda parte. E quem vai abrir essa segunda parte é uma música que o Raul escolheu. Então a gente vai ouvir mais uma música aí e logo mais a gente começa a falar dos anos 50 e ir pra frente. A música que eu escolho é Rolling Stone, né? Da grande influência pra banda inglesa, né? E que é do cantor grande Muddy Waters. Então vamos lá. Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Oh, love, oh, love, showing up. I went to my baby's house and I sat down on her step. She said, come on in now, buddy, you know my husband just not left, showing up and just not left, showing up and just not left. Oh, Lord. Oh, well. Oh, well. Well, my mother told my father just before I was born, I got a boy child coming, he's gonna be a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Oh, well, he's a. Oh, well, he's a. Oh, well, he's a. Acabamos de ouvir Muddy Waters com a música Rolling Stone. E agora a gente vai falar um pouquinho dos anos 50, 60. E daí pra frente com o surgimento do blues também na Europa. Nos anos 50 foi quando começou a popularizar também na Europa. E aí foi quando começou a surgir também as bandas de rock. Que começaram a popularizar o rock, né? Então, muitas das músicas do blues, a partir dessa década, começou a envolver muitos estilos diferentes. E aí começou a surgir muitas coisas diferentes, assim, muitos estilos. E foi quando começou a abrir aquela árvore genealógica que a gente sempre faz do rock. Então, a partir do blues, começou a surgir bandas como Queen, como o Jeff Beck, como o The Yardbirds, que ficou muito famosa na época. Depois vem o Elvis, vem Beatles, vem o Led Zeppelin, o Creedence, o Bob Dylan, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Então todos esses nomes começaram a surgir nessa época, mas a gente vai deixar para falar mais especificamente deles no próximo cast, que vai falar sobre o rock. Então, a gente não pode deixar de citar os artistas como esses, porque eles surgiram nessa época. Mas o blues nos anos 60 começou a ficar muito forte, e foi quando surgiu o rock and roll com o Elvis. E assim, teve um estilo chamado que é blues rock, né? Que teve esse. Que você acabou de citar vários, o próprio Hal Seixas também foi influenciado por blues. Então, como eu disse, todas essas bandas que foram surgindo nessa época foram influenciadas diretamente pelo blues. Então você percebe claramente o guitarristas como Eric Clapton, como a gente já havia citado, que foi influenciado. Todos os arranjos de guitarra começaram a vir dessa parte do jazz, do blues, dos blues dos anos 40, né, que é o Chicago Blues. E também, a partir daí, no final dos anos 50, começo dos anos 60, começou também a surgir as guitarras distorcidas. Que aí começou a popularizar bastante, e foi quando separaram, né? Porque aí, quando chega nessa época, é muito difícil você definir o que é o quê. Porque tem muitas influências misturadas e, tipo, quase todos fazem o mesmo som, com cada um com a sua característica, mas todos com a mesma base. Mas com as guitarras distorcidas começam a surgir a nova popularização, que é o do rock, que surge esse termo rock and roll, né? E aí começa a vir várias influências diferentes, várias músicas tradicionais de várias partes do mundo. E uma também, além do blues, que influenciou, né, o começo do rock and roll, foi a música country, né? Que é nada mais que uma música tipo do sul dos Estados Unidos e no domínio das montanhas, que era meio que baseado em música folclórica, música celta, música clássica também, né? E até música regional, né? Popular daquela região e tal, do século XX, né? E principalmente da década de 20. Que vários cantores, entre eles Johnny Cash, ficou muito famoso, Waylon Jenkins, Bill Moran, Patsy Cline, George Jones, influenciado também, principalmente o Johnny Cash, ficou muito famoso, né? Que pela própria voz dele, que muito forte. E um cara que dizem que é o pai do country, né? É o Jimmy Rogers, que tipo, ele influenciou assim, entre vários cantores de country, como Hank Williams e o próprio Willie Nelson, né? Que é o Willie Nelson, um puta cantor também de country. E o country, ele exerceu bastante influência também diretamente no rock and roll, né? Como a gente tá falando, no rockabilly. E por incrível que pareça, ele é um pouco do punk também, veio da influência country. Então, toda essa música popular e folclórica, né, também influenciou em toda a árvore genealógica assim, do rock. E assim, cantores também, como o próprio Elvis, né, que ele gostava bastante de música country, né, ajudou bastante na composição das músicas deles, né, dele e da banda dele também, né. E, tipo assim, eles sempre tocavam, né, que o blues, o estilo dele era bem mais lento, né, era um tipo um gingado muito lento, assim, ritmado, por assim dizer, só que o country, ele já era um pouco mais rápido, né, que até por isso ajudou o rock and roll, rockabilly, que tinha que banjo, tinha bandolim, tinha violão, entendeu? Só que o ritmo dele era bem mais acelerado que o blues, e juntando isso aí que começou a se formar, né. E também outro estilo que ajudou bastante o rock, né, no comecinho do rock, foi o jazz, né, que é tipo um estilo meio que não tem um certo estilo musical, na verdade, porque o jazz, a maioria dos jazzistas que falam, né, é o improviso, necessariamente o improviso. Então, influência muito da bateria, do jazz, ajudou na formação do rock, né. O saxofone também ajudou pra caramba, né, entre outros instrumentos, porque eram muitos instrumentos variados. E o jazz, tipo, surgiu, não tem um certo quando surgiu, né? Dizem que foi por volta de 1808. E, assim, ele tinha um estilo meio tribal. E como o próprio falei, tipo, era um estilo livre. Então, meio que não tinha um ritmo certo. Sempre o que ia vindo na cabeça, os caras iam tocando, entendeu? Ia cantando também. Só que, normalmente, o jazz é mais instrumental. Outros gêneros que também influenciou bastante nesse começo foi o funk e o gospel, né, o soul, que o soul, ele valorizava bastante a cultura negra na época durante essa época. Então, muitas das letras falavam sobre isso. O gospel também, como a gente citou no começo, falava muito sobre, bem no comecinho do blues, falava bastante sobre a religião em si, a católica. E o gospel americano também ajudou bastante. E quando eu digo funk, a gente sabe que, lógico, que não é o funk do carioca que a gente conhece do Rio de Janeiro. É o funk que dispensa comentários. Mas é o funk, funk realmente funk, né? Que James Brown, que foi um dos maiores, assim, vocalistas, sei lá se eu posso dizer assim, do funk, assim. É, o funk que ele era a principal base da música do funk, né? Era o baixo, né? Que era muito usado pra ter aquele dum, dum, dum, tipo... Bandas como Faith No More tem muito o estilo funk, né? Então é bem, tipo, uma música soul misturada com blues, só que bem mais agitado, entendeu? Que tinha um estilo bem mais rápido, como o próprio James Brown, né? E também um cantor, né? Cantor instrumentista também, que é muito, que influenciou vários cantores pela frente e também próprios instrumentistas, foi o Louis Armstrong, que era um, que ele tocava trompete, né? E dizem que ele é um dos mais importantes, que influenciou no próprio jazz, né? E o Frank Sinatra também é outro que influenciou o jazz, né? Que tinha aquele swing, né? Com aquela voz forte dele, o Frank Sinatra, pô, que ele toca até hoje não, mas ele tá vivo, será que ele tá vivo? Não, morreu, coitado. Frank Sinatra, Bill Evans, Dave Brubeck, né? E além dessa, todos esses estilos de música, né? O rock também influenciou por música muito, muito mais antiga, tipo, música clássica, erudita, então Beethoven influenciou bastante, né? Mozart influenciou bastante pelo seu estilo, né, de forte musical, né, porque eles eram puta compositores, ótimos compositores, música muito, muito antiga, cara, então o rock não só chegou, tipo, pegou só um estilo assim ou um outro, ele pegou, tipo, influência desde antigamente, muito, muito antiga, desde o século XVII, entendeu, pode ter influência do rock. Exatamente, como a gente pensa, assim, que veio uma coisa levou a outra, é mentira, né? Foi uma caralhada de gêneros musicais, assim, que foram um influenciando o outro e foram formando, juntando, até surgiu o rock que a gente conhece. Então é uma coisa bem legal de você estudando e você ouvindo, porque essa música mais antiga, ela é bem interessante de você ouvir. Hoje, com a popularização da internet, é muito fácil você achar essas coisas por aí. Mas antigamente era bem mais complicado, então foi um processo até que rápido para a época, para poder toda essa evolução. E, tipo, a gente contou um pouco da história do blues, mas também não adianta a gente só querer falar só de blues, a gente já conta, fala um pouco sobre vários estilos que levaram ao rock mesmo. Então, só para deixar bem explicadinho para a galera, a cada 10 episódios que a gente for fazendo, a gente vai contar sobre alguma história do rock. Então, só para deixar não ficar nenhuma dúvida no ar e tal, a gente vai contando ao longo do tempo do cast um pouco sobre a história do rock também. Então, a gente vai trazendo diferentes gêneros e sempre tentando trazer um pouco de cada artista, um pouco de cada curiosidade e a história, pra todo mundo meio que conhecer e se familiarizar também, né? Certo. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de história hoje. Então, pra gente encerrar aqui com duas músicas muito famosas, muito boas da gente ouvir, pra encerrar esse cast aí sobre blues e outros gêneros, eu escolhi uma música pra gente ouvir, que é do grande mestre B.B. King. E nessa música tem a participação também do grande guitarrista Eric Clapton. E a música que eu escolho pra encerrar é o Kate to the Highway. E uma música que eu escolho também, que eu fiz também, junto com o blues, é o Culture, né? Então eu escolho Johnny Cash com Ring on Fire. Então é isso aí, galera. Vamos ficar aí com duas ótimas músicas e espero que vocês tenham gostado. E permaneçam no Metal PHD. Valeu, galera. Espero que ainda com essa história, né? E espero que vocês gostem também dessas influências que tiveram, que afinal o Metal PHD estamos aqui para formar